Ficheiro 32, página 282. Quando eles chegam, Aquiles está a tocar lira. São três: Fênix à frente e atrás dele Ulisses e Ajax. Quando entram, estou sentado ao lado de Aquiles. Automedonte encontra-se mais afastado, a trinchar a carne para a ceia. Com a cabeça erguida, Aquiles canta numa voz límpida e doce. Endireito-me e tiro a mão do pé dele, onde a tinha pousado. O trio aproxima-se e para do outro lado da fogueira, à espera que Aquiles termine. Ele pousa a lira e levanta-se. Sejam bem-vindos. Ficam para jantar, espero. Aperta-lhes as mãos num gesto caloroso, a sorrir, apesar da atitude rígida dos outros. Sei porque vieram. Tenho de me ocupar da refeição, murmuro. Quando me afasto, sinto os olhos de Ulisses pousados nas minhas costas. As tiras de cordeiro pingam e tostam na grelha. Através de uma nuvem de fumo, observo-os, sentados à volta do fogo, como se fossem amigos. Não consigo ouvir o que dizem, mas Aquiles ainda está a sorrir, sem ligar ao seu ar soturno, a fingir que não dá por ele. Depois chama por mim e eu não consigo continuar a esquivar-me. Obedeço-lhe, levo os pratos e sento-me ao seu lado. Ele conversa, divaga sobre batalhas e elmos. Enquanto fala, serve a refeição. É um anfitrião meticuloso, que serve toda a gente pela segunda vez e Ajax pela terceira. Eles comem e deixam-no falar. Quando acabam, limpam a boca e põem os pratos de lado. Toda a gente parece saber que é chegada à altura. Claro que é Ulisses a começar. Começa por falar de coisas, por proferir palavras casuais, que deixa cair no nosso colo, uma de cada vez. Na realidade, trata-se de uma lista. 12 cavalos velozes e 7 trípodes de bronze. 7 raparigas bonitas, 10 barras de ouro, 20 caldeirões e ainda mais, taças, cálices e armaduras. E por fim, a pedra preciosa com que nos acena, o regresso de Briseida. Ele sorri e abre as mãos com o encolher de ombros inocente que reconheço de Ciros, de Aulis e agora de Troia. Depois uma segunda lista, quase tão longa como a primeira, a lista interminável de gregos mortos. O maxilar de Aquiles endurece quando Ulisses avança tábua após tábua, cheia de marcas até à margem. Ajax baixa o olhar para as mãos, com cicatrizes provocadas pelos estilhaços de escudos e lanças. Em seguida, Ulisses conta-nos novidades que ainda não sabemos, que os troianos estão a menos de 1.000 passos da nossa muralha, acampados numa planície que acabaram de conquistar e que nós só poderíamos recuperar depois de escurecer. Gostaríamos de ter provas? É provável que consigamos ver as suas fogueiras da colina, mesmo à saída do nosso acampamento. Vão atacar-nos ao alvorecer. Segue-se um silêncio, que dura um longo momento antes de Aquiles falar. Não, diz ele, repelindo o tesouro e a culpa. A sua honra não é uma ninharia que possa ser restituída numa embaixada noturna por uns quantos homens amontoados à volta de uma fogueira. Ela foi-lhe roubada perante todo o exército, com todos os homens por testemunha. O rei de Ítaca atiça o fogo que arde entre eles. Sabes que ele não lhe fez mal, a Briseida. Só os deuses sabem como conseguiu Agamemnon controlar-se, mas a rapariga está bem e de saúde. Ela e também a tua honra. Só estão à espera de que vás reclamá-las. Quem te ouvir poderá pensar que abdiquei da minha honra, replica Aquiles, com a voz acre como vinho azedo. É isso que andas a tramar? És a aranha de Agamemnon a apanhar moscas com essa história? Muito poético, replica Ulisses. Mas amanhã não vai haver uma canção de bardo. Amanhã os troianos derrubarão a muralha e deitarão fogo aos barcos. Vais ficar a ver sem fazer nada? Isso depende de Agamemnon. Se ele reparar a injustiça que cometeu para comigo, expulsarei os troianos para a Pérsia, se vocês quiserem. Diz-me, porque não está Heitor morto? Disse Ulisses e ergo uma mão. Não procuro uma resposta. Limito-me a repetir o que todos os homens querem saber. Durante os últimos 10 anos, podias tê-lo morto 1000 vezes. No entanto, não o fizeste. Isso dá que pensar. Pelo seu tom, percebe-se que ele já não precisa de pensar no assunto, que está a par da profecia. Fico contente por só Ajax estar com ele, pois este não vai compreender o que dizem. Ganhaste mais 10 anos de vida e fico contente por ti. Mas nós somos obrigados a esperar enquanto estás aí, sem fazer nada, diz com a boca contorcida. Estás a manter-nos aqui, Aquiles. Tiveste uma alternativa e decidiste. Agora tens de viver de acordo com essa decisão. Ficamos a olhar para Ulisses. Mas ele ainda não terminou. Saíste-te bem a bloquear o curso do destino. Mas não podes fazer isso eternamente. Os deuses não irão permitir que isso aconteça. Faz uma pausa, de modo a podermos ouvir cada palavra que ele diz. Tudo irá correr bem, quer queiras, quer não. Digo-te como amigo que é preferível fazeres as coisas à tua maneira, ao teu ritmo, do que serem eles a tomarem decisões. É isso que estou a fazer. Muito bem, diz Ulisses. Já disse o que tinha a dizer. Aquiles pôs-se de pé. Então está na altura de ires embora? Ainda não. Agora é a vez de Fênix falar. Eu também tenho uma coisa que quero dizer. Lentamente, preso entre o seu orgulho e o respeito que o ancião lhe inspirava, Aquiles senta-se e Fênix começa a falar. Quando eras um rapazinho, o teu pai incumbiu-me de te educar, Aquiles. A tua mãe tinha partido havia muito e eu fui a única ama que tiveste. Era eu que te cortava a carne e te ensinava. Agora és um homem e ainda me esforço por olhar por ti, por te manter em segurança em relação a lanças, espadas e tolices. Os meus olhos erguem-se para Aquiles e vejo que ele está tenso e desconfiado. Compreendo o que receia. Deixaste-te convencer pela gentileza deste homem que as suas palavras o levem a transigir. Pior do que isso, assalta-o uma súbita dúvida. Se Fênix estiver de acordo com aqueles homens, talvez ele esteja enganado. O velho ergue uma mão, como que a deter esses pensamentos. Faças o que fizeres, eu estarei ao teu lado, como sempre estive. Mas antes de tomares uma decisão, há uma história que deves ouvir. Não dá tempo para Aquiles levantar objeções. No tempo do pai do teu pai, havia um jovem herói, Meleagro, cuja cidade de Calidónia foi cercada pelos curetes, que eram um povo feroz. Conheço essa história, penso. Ouvi Peleu contá-la há muito tempo, enquanto Aquiles me sorria das sombras. Nessa altura, ele não tinha as mãos manchadas de sangue e nenhuma sentença de morte pendia sobre a sua cabeça. Era uma outra vida. A princípio, os curetes estavam a perder, enfraquecidos pela perícia de Meleagro na guerra, prossegue Fênix. Depois, um dia, houve um insulto, uma ofensa à sua honra, por parte da sua gente, e Meleagro recusou combater pela sua cidade. O povo fez-lhe oferendas e apresentou-lhe pedidos de desculpa, mas ele não lhes deu ouvidos. Saiu derrompante da sala e foi deitar-se com Cleópatra, a mulher, para que ela o consolasse. Quando diz o nome dela, Fênix fita em mim os olhos brilhantes. Por fim, quando a cidade estava a cair e os amigos a morrer, Cleópatra não suportou mais. Foi suplicar ao marido que combatesse de novo. Ele adorava e por isso concordou e obteve uma vitória estrondosa para o seu povo. Mas, embora os salvasse, chegou tarde demais. Tinham-se perdido demasiadas vidas devido ao seu orgulho. Por isso, eles não lhe deram a sua gratidão, nem presentes, só o seu ódio, por não os ter poupado mais cedo. No meio do silêncio, ouço a respiração de Fênix, alterada por falar durante tanto tempo. Não me atrevo a dizer palavra, nem a esboçar um movimento. Tenho receio de que alguém veja o pensamento que transparece no meu rosto. Não fora a honra que levara Meleagro a combater, nem os amigos, nem a vitória, nem a vingança, nem mesmo a própria vida, fora Cleópatra, de joelhos diante dele, com o rosto molhado de lágrimas. Ali está, a artimanha de Fênix. Cleópatra, Pátroclo. O nome dela formado pelas mesmas letras que o meu, só que ao contrário. Se Aquiles reparou, não deu mostras disso. É em voz suave que se dirige ao ancião, mas mesmo assim recusa. Só depois de Agamemnon restituir a honra que me tirou. Apesar da escuridão, vejo que Ulisses não está surpreendido. Quase ouço o que irá dizer aos outros com as mãos abertas de pesar. Eu tentei. Se Aquiles tivesse concordado, tanto melhor. Se não, a sua recusa perante os prémios e pedidos de desculpa pareceria apenas loucura, fúria ditada por um orgulho desmedido. Eles irão odiá-lo, tal como tinham odiado Meleagro. O meu peito aperta-se de pânico e sou assaltado pelo desejo súbito de me ajoelhar aos seus pés e de suplicar. Mas não o faço. Tal como Fênix, está decidido que já não posso ter influência no custo dos acontecimentos, mas limitar-me-ei a ser transportado para a escuridão ou mais além, apenas com as mãos de Aquiles apoiadas no elmo. Ajax não possui a equanimidade de Ulisses. Tem um olhar coruscante e a cólera estampada no rosto. Custa-lhe muito estar aqui, a suplicar a sua própria despromoção. Se Aquiles não combater, passará a ser ele, Aristos Acaion. Quando partem, ponho-me de pé e estendo o braço a Fênix. Vejo que ele está fatigado e que os seus passos são lentos. Na altura em que o deixo, a deitar-se na enxerga com os velhos ossos a suspirar e regresso à tenda, Aquiles já está a dormir. Fico desapontado. Tinha esperança, talvez, de uma conversa, de dois corpos numa cama, de que o Aquiles que vira ao jantar não fosse o único, mas não o acordo. Saio da tenda e deixo-o sonhar. Ajoelho-me na areia macia, à sombra de uma pequena tenda. Briseida, chamo baixinho. Segue-se um silêncio e depois ouço. Pátroclo? Sim. Ela levanta ao lado da tenda e puxa-me rapidamente para o interior. Tenho o rosto transido de medo. É muito perigoso estares aqui. Agamemnon está furioso, vai matar-te, diz no murmúrio. Porque Aquiles recusou a embaixada? Ela faz que sim com a cabeça e com um movimento rápido sopra a pequena candeia da tenda. Agamemnon vem muitas vezes ver como estou. Não estás em segurança aqui. Na escuridão não consigo ver a preocupação no seu rosto, mas ela transparece na sua voz. A tens de ir embora. Vou ser rápido. Preciso falar contigo. Então tens de te esconder. Ele chega sem avisar. Onde? A tenda é pequena e só contém uma enxerga, almofadas, mantas e algumas peças de roupa. Na cama. Faz uma pilha de almofadas e amontou a cobertores à minha volta. Deita-se ao meu lado e tapa-nos aos dois com a coberta. Fico rodeado pelo seu odor cálido, que tão bem conheço. Encosto a boca ao seu ouvido e falo pouco mais alto do que uma respiração. Ulisses diz que amanhã os troianos vão derrubar a muralha e invadir o acampamento. Temos de encontrar um sítio para te esconder, entre os mirmidões ou na floresta. Sinto a face dela mover-se contra a minha quando abana a cabeça. Não posso. Esse é o primeiro sítio onde irão procurar-me. Só vai causar mais problemas. Fico bem aqui. E se eles tomam o acampamento? Se puder, rendo-me a Eneias, o primo de Heitor. Dizem que ele é um homem piedoso e durante algum tempo o pai dele foi pastor, perto da minha aldeia. Se não conseguir, procuro Heitor ou algum dos filhos de Príamo. Abano a cabeça. É demasiado perigoso. Não podes expor-te. Não creio que me façam mal. Sou uma deles, afinal. De repente sinto-me tolo. Para ela, os troianos são libertadores e não invasores. Claro, apresso-me a dizer. Nessa altura ficarás livre. Vais querer estar com o teu Briseida? A aba da tenda é puxada para trás e Agamemnon está à entrada. Sim? Ela senta-se com cuidado para não me destapar. Estavas a falar? A rezar, senhor. Deitada? Através da lã espessa, vejo o brilho de um archote. A voz dele é sonora, como se estivesse ao nosso lado. Esforço-me por não me mexer. Se me apanham aqui, ela será punida. Foi assim que a minha mãe me ensinou, senhor. Não é assim? Agora já devias ter aprendido. A deusa não te corrigiu? Não, meu senhor. Esta noite propus-lhe restituir-te, mas ele não te quis. Ouço a maldade nas suas palavras. Se continuar a recusar, talvez eu te reivindique para mim. Os meus punhos cerraram-se. Mas Briseida limitou-se a responder. Sim, meu senhor. Ouço o pano cair e a luz desaparece. Não me mexo, nem respiro, até Briseida voltar para debaixo das mantas. Não podes ficar aqui. Digo-lhe. Não há problema, ele só faz ameaças. Gosta de me ver assustada. A naturalidade com que fala horroriza-me. Como posso deixá-la assim, naquela tenda isolada, com braceletes como manoplas e presa da concupiscência de Agamemnon? Mas se eu ficar, ela corre grave perigo. Tenho de ir, digo. Espera. Toca-me no braço. Os homens... Hesita. Estão zangados com Aquiles. Acusam-no das perdas que sofreram. Agamemnon envia a sua gente para o meio deles, a fim de acicatar as conversas. Já quase esqueceram a peste. Quanto mais tempo ele recusar combater, mais irão odiá-lo. Esse é o meu pior receio. A história de Fênix, tornada realidade. Ele não vai combater? Só se Agamemnon lhe pedir desculpa. Ela morde o lábio. Os troianos também. Não há ninguém a quem eles mais receiem ou mais odeiem. Se puderem, matá-lo amanhã. E a todos os que lhe são queridos, tens de ter cuidado. Ele vai proteger-me. Eu sei, diz ela, enquanto estiver vivo. Mas mesmo Aquiles pode não ser capaz de combater Heitor e Sarpedon. Hesita de novo. Se o acampamento for tomado, direi que és meu marido. Talvez ajude. Mas não podes falar do que eras para ele. Isso será uma sentença de morte. A mão dela aperta-se no meu braço. Promete-me. Se ele morrer, Briseida, eu não ficarei para trás. Ela aperta-me a mão contra o rosto e pede-me. Então promete-me outra coisa. Promete-me que, aconteça o que acontecer, não deixarás Troia sem mim. Sei que não podes. Interrompe-se. Preferia viver como tua irmã a ficar aqui. Isso não é nada que tenhas de me fazer prometer. Respondo. Se quisesses ir comigo, não te abandonaria. Entristeceu-me muito pensar que não te torno a ver se a guerra acabar amanhã. Fico contente, diz com um sorriso e a voz embargada. Não digo que não penso um dia deixar Troia. Puxo-a para mim, encho os meus braços com ela. Briseida pôs a cabeça no meu peito. Durante um momento não pensamos em Agamemnon, no perigo e nos gregos que estão a morrer. Há apenas a sua pequena mão no meu estômago e a suavidade da sua face quando a acaricio. É estranho como ela se encaixa ali. Com que facilidade toco com os lábios no seu cabelo macio e a cheirar a alfazema. Ela solta um pequeno suspiro e aninha-se melhor. Quase consigo imaginar que aquela é a minha vida, encerrada no círculo doce dos seus braços. Casaria com ela, teríamos um filho. Talvez assim fosse, se eu não tivesse conhecido Aquiles. Tenho de ir, digo. Ela puxa a manta para trás, libertando-me. Segura-me o rosto nas mãos e diz: amanhã tem cuidado, melhor dos homens, melhor dos mirmidões. Coloca-me os dedos nos lábios, impedindo qualquer objeção. É verdade, não te oponhas por uma vez. Em seguida conduz-me até ao lado da tenda e ajuda-me a deslizar por baixo da lona. A última coisa que sinto é a sua mão a apertar a minha num adeus. Nessa noite deito-me na cama ao lado de Aquiles. O rosto dele é inocente, alisado pelo sono e docemente juvenil. Adoro vê-lo. Aquele é o seu eu mais verdadeiro, grave e inocente, como uma expressão travessa, mas sem malícia. Ele perdeu-se nos duplos sentidos ardilosos de Agamemnon e Ulisses, nas suas mentiras e jogos de poder. Eles confundiram-no, amarraram-no a uma estaca e lançaram-lhe um engodo. Acariciou-lhe a pele macia da testa. Se pudesse, desfaria as amarras que o prendem. Se ele me deixasse,